internet, estamos começando aqui mais um podcast RPG, perdi o ar. E hoje estamos aqui com quase ninguém na chamada, mas é um assunto muito importante, mentira, genérico pra caralho, não queria pensar. Mr. Jeff, diga oi pros seus queridos ouvintes. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui com um convidado especial, Geraldo Miranda. Você tem algum nickname lá no seu podcast que tá pensando aí, Geraldo? Então não. E aí, gente? Não. Geraldo é um ouvinte nosso aí que queria ver como é que é, apareceu e tá com um projeto aí que tá pra sair, que tá muito legal. Vamos lá, a gente é muito humildão, como eu falei com você. Então, o que vamos falar hoje? Aproveitando que a semana passada a gente fez um assunto que teve que pensar, teve que trabalhar em cima, hoje a gente vai fazer outro podcast genérico, igual o de medo, só que dessa vez eu espero não perder. Sobre coisas que odiamos. Isso, esse tema original mesmo. Vocês nunca ouviram, aposto que vocês nunca ouviram a Podosfera aí, geral. Podosfera, né? Que nome de cuzão. Podosfera. Parece que é coisa de podólogo, né? Parece que a gente faz alguma coisa importante, tá ligado? Podosfera. Não, é Podosfera. E vamos lá, então sobe a musiquinha, produção, pra gente começar a discorrer só sobre coisas que mais odiamos. Pá! Então, galera, alguém quer começar? Eu podia começar, mas eu gostaria de deixar vocês começar. Geraldo, vai, começa. Cita uma coisa que você odeia. Pode ficar puto, gritar, xingar, essas coisas. Cara, uma coisa que eu odeio, velho. Sim. Putz, eu vou ser muito escroto agora. Toda manhã eu tenho que acordar cedo, pegar ônibus, e quando eu tô indo pegar ônibus, as velhinhas todas passam correndo na minha frente. E fico olhando feio se a gente tá sentado, sabe? Aí quando toda vez que eu tô sentado, eu tenho que deixar elas pegarem e sentarem no meu lugar, mas só que, porra, elas ficam correndo, elas passam na frente dos outros, elas dão cotovelada, e elas ficam reclamando na hora de sentar, eu fico muito puto com isso. Isso meio que tava na minha pauta também, se eu tirei que eu pensei, eu acho que é muito escroto. Então eu falei que era muito escroto. Mas cara, eu não sei. Eu acho que o João não tava comigo. Acho que só quem tava comigo no dia foi. Era o Vitor. Cara, uma vez eu tava no metrô e o metrô não tinha chegado. Eu tava ali naquelas cadeirinhas pra esperar. Aí eu tava sentado e tinha mais três pessoas do meu lado. As pessoas, tipo, eram, sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos, 30, sei lá. Cara, só sei que chegou uma velhinha, só que ela tava muito puta com alguma coisa que eu não sei o que era. E ela tava junto com a filha dela. Cara, ela chegou no banco, ela assim, não chegou assim, meu filho, com licença, eu posso sentar aí que esse banco é preferencial? Cara, ela pegou a mão no meu ombro assim e falou assim, não, esse meu lugar aqui tá você. Cara, me tirou, sério. Eu fiquei muito puto, cara. Caralho. Deixa muito irado mesmo. Cara, teve um dia. Isso é uma história muito maneira. Uma chupada que teve minha. Eu lembro que eu cheguei em casa cansado da faculdade. Aí o Mr. J e o Maluscão iam lá em casa pra gente ir pra chupada. Você lembra disso? Primeiro? Lembro. Pô, aí eu pensei, cara, eu vou comprar um biscoito e um refrigerante no supermercado antes de parar em casa. E cara, eu como eu fico muito tempo em trânsito, eu tenho a mania de ouvir podcast o dia inteiro. Eu ouço o dia inteiro podcast, porque é uma parada que me distrai, às vezes mais que música. Aí, pô, eu tô sempre de fone de ouvido. Aí eu cheguei no supermercado lotado. Aí peguei meus dois itens e parei na caixa que eu achava que era de 10 volumes. Aí fiquei lá parado um tempão. Aí, ok. Quando eu fui chegando perto, assim, faltavam duas pessoas pra passar, pra eu poder ser atendido. Eu li assim, a plaquinha tava escrito, aquele especial pra infertilidade, gestantes, uhum. Cara, era errado, eu não fiquei. Eu fui sair, aí tinha a senhora logo atrás de mim. Ela falou, não, fica, meu filho, você tem quase nada, eu vi que você confundiu, tudo bem, pode ficar. E, pô, eu conheço aqui o Rio de Janeiro, principalmente a Zona Sul, como é que é, pessoal. Aí, cara, eu fiquei feliz com a senhora, mas eu falei, não, é melhor sair. Mas sabe quando a pessoa insiste pra você ficar? Aí eu coloquei o fone de novo. E esqueci, cara, onde eu tava. Aí eu lembro que eu só tava ouvindo um burburinho atrás, assim. Aí o Maluscão me liga. Quando ele me liga, é tipo, muta o podcast e vai a voz dele. Cara, quando mutou, na moral, tinha uma multidão atrás de mim, gritando comigo. Esse menino é mal educado. Não, calma, cara, tinha um velho pra mim com camisa do Botafogo. Cara, o cara inteiraço com assim, o ele baixou e falou: não, ele tem que estar nessa fila mesmo. Olha a cara desse feliz. É surdo, é doente. Caralho. Cara, cara, eu tava errado, eu acho que eu tava errado, mas, porra, é muito. Aí a mulher ainda. Aí eu ia saindo da fila, a outra mulher que queria que eu ficasse na fila ficava: não, meu filho, fica, não, calma. Aí no final ela quase tirou as compras da minha mão e falou: não, deixa que eu passo pra você então. Mas aí eu saí da fila, fiquei mais 2 horas no supermercado. Eu nunca vi, cara, fila de caixa 10 volumes é sempre lotado pra mim. Puta, é lotadado. Puta que pariu. E, cara, outro momento que teve com o velho foi muito engraçado também, que foi com o Maluscão, cara. Porque a gente tava na fila, voltando de um cursinho no domingo, isso tem muitos anos, hein? Cara, a gente tava na fila de um ônibus da grande rodoviária de Barra do Piraí. Se alguém tá aí de Barra do Piraí ouve, vai saber como é que é. Cara, tinha 3 pessoas na merda da fila. 3 pessoas. Não, 3 não, porque eu e o Maluscão já eram 2. 5 pessoas e mais um casal de senhores. Cara, o ônibus chegou, ela pegou, passou na frente e, tipo, cagou, tá ligado? Aí, pô, quem conhece o Maluscão pessoalmente sabe que ele é um cara que tende a ser bastante mal educado em certos momentos, entendeu? E tem essa característica específica. Cara, ele parou, ela era baixinha, ele parou, ele é alto, mano. Ele parou, olhou pra baixo, ficou olhando diretamente pra ela. Sem falar nada, durante 2 minutos, na moral. Aí no final, olhando pra ele, ele falou: é, meu filho, você sabe que eu tenho prioridade, você deixou eu passar, não é? Aí ele: não, deixei, tá bem. Mas, pô, cara, isso me deixa puto também. Mas eu vou ser sincero, eu não consigo ficar sentado quando entro uma velha, mesmo eu estando muito cansado, eu me sinto muito mal. Não, eu também não, eu levanto e fico sentindo mal. Mas, pô, mas falar cara, assim, eu acho que é completamente certo que você tem que levantar, mas tem umas que assim, porra, não custa nada ser educado, né, cara? Eu acho que é o melhor modo de você se vender. Como, por que as pessoas odeiam tanto adolescente? Porque não sabe se vender, cara, é mal educado pra caralho, a maioria, tá ligado? Mas dá raiva, dá raiva. Dá raiva pra caralho. Mr. J, vai lá, começa a sua polêmica aí. Cara, não, é, eu vou falar. Tá, vai, fala, Mr. J. Tá, posso falar? Não, então, a coisa que eu vou falar era uma coisa que eu nem sabia que eu odiava. Só que assim, o Facebook na sexta-feira da semana passada, ele mostrou uma coisa que eu odiava e eu não sabia. Que é fotinhos isso. Coloridos de arco-íris, porque eu não sei o que, cara, eu acho essa porra muito engraçada toda vez que eu vou. Então, eu tava no... Eu não lembro exatamente qual horário foi isso, né? Eu sei que de manhã... Ou, assim, no início da tarde, eu vi a reportagem que tinha sido aceito lá. Então eu falei, pô, ok, beleza, caguei, né? Tipo, pô, foda-se. Aí, enfim, aí foi, passou um tempo, aí eu fui almoçar. Quando eu voltei do almoço, uma amiga minha da faculdade, que eu já esperava que ia fazer alguma coisa no sentido, ia postar alguma coisa comemorando e tal. Olha que maldito, velho. Colocou uma fotinha assim colorida, tava com arco-íris. Então eu falei, tá, tudo bem. Eu tava esperando que essa menina colocasse, mas tudo bem. Cara, aí, tipo, eu trabalhei, né, durante sexta-feira. Às 6 horas eu fui e peguei o ônibus pra vir pro Vassouras. Aí eu tava no ônibus, né, enquanto ainda tá passando ali pela Avenida Brasil, ainda tem internet 3G. Aí eu liguei o 3G assim e coloquei no Facebook, né, pra, pô, dar uma olhada, se tinha mensagem, uma notificação e tal. Cara, quando eu liguei no Facebook, eu não sou de brincadeira, a minha timeline, ela era, assim, só gente trocando de foto de perfil pra essa porra de negócio de arco-íris. Assim, eu falei, cara, eu não acredito nisso, que coisa ridícula. Cara, eu fiquei muito puto, assim, eu passei a viagem inteira sem conseguir dormir, porque eu só pensava nisso, cara, e eu ficava muito puto, assim... Caralho! Não, entendi, vamos lá, não, eu quero discorrer sobre o assunto. Caralho! Eu não consegui dormir no fone, sabe? Hã? Por que você ficou tão puto? Porque eu acho ridículo, cara. Eu sei que metade das pessoas ali não estavam. Eu não sei nem se estavam sabendo exatamente o que era pra colocar a fotinho, porque eu vi muita gente colocando foto assim, que, tipo, nem aparece no Facebook falando sobre essas coisas, tá ligado? pessoas que eu já esperava, tudo bem, mas, cara, foi muita gente assim que, porra, ah, cara, eu achei muito forçado, cara, coisa forçada. Cara, isso é a mesma coisa da época, quando eu tinha uns óculosinhos lá pra falar do AS, que, aliás, é minha foto do Skype até hoje. Eu não votei no AS e tinha um óculos, cara, porque é engraçado. Sim. Os caras ficaram felizes por causa não. de uma aprovação e colocaram, pô. Eu não entendi também tanto cara, ódio por causa disso. Eu não mudei porque eu não gosto de mudar, eu achei tal, feio. É engraçado e tal. E o negócio mesmo do Arquid, eu tô, na verdade, sem sacanagem. Porque, na verdade, eu sei, tanto mas quanto... é que eu tenho que apostar aqui. Tanto quanto eu caguei pra decisão lá do casamento, eu caguei também pras fotinhas. Mas assim, eu achei tão ridículo, cara, se metade do meu Facebook trocar. Ah, cara, mas isso é só pra mostrar que tá apoiando o negócio. Mesmo as pessoas ali sendo hipócritas e tudo mais, mas porra, é, sei lá. É uma coisa legal, tá ligado? Não é uma coisa. Não é, mas tudo bem. Que vocês conhecem uma página no Facebook que ela chama. Não sei que lá de ser homem, orgulho hétero, alguma coisa assim? É orgulho hétero. Ah, essa página é tristeza, cara. Pô, essas porra de orgulho hétero também. Que pariu. Então, velho, aí os caras pegaram e criaram um filtro pra quem tava contra esse filtro do colorido lá. Era um filtro vermelho, preto, alguma coisa assim. Uhum. Aí um cara pegou e falou, tipo assim, poxa, vocês são todos idiotas de ficar usando esse filtro e tal. E pôs um filtro lá, tipo assim, orgulho hétero. E pôs um filtro. Caralho, sério mesmo? Puta que pariu, não. Aí eu acho que eu odeio mais esse cara. Grande crítica aos outros pessoal. Não, mas pô, quer colocar a porra do seu negócio vermelho? Tudo bem. Mas, cara, foda foi ver depois, isso me deixou puto. Galera colocando filtro, entre aspas, e o pior que não foi ninguém dando ciclo social que eu e o João Guilherme compartilhamos, não. Cara, de foto com tipo em transparência, aquelas luzes de. Que a galera usa pra brigar, aquelas luzes bastão grandes, assim, em alusão a, tipo, um atentado, não sei se fala assim, uma violência que teve contra os homossexuais na vez aí, que bateram em um monte com essas... Na Avenida Paulista. É, que bateram um monte com essas luzes. Ah, bicho, vai tomar no meio do seu cu, cara. Você tá querendo dar um cu e não sabe. Porra, tipo, duas pessoas do mesmo sexo casar ao ponto que você vai lá... E faz alusão a uma parada de violência. Pô, uma coisa te irritar, o Luizinho, igual o CPJ falou, eu tô debatendo com ele aqui porque é meu trabalho, mas, pô, é normal te irritar, Luizinho. Mas, pô, você vai lá e vai fazer alusão a uma parada de violência, ah, bicho, puta que pariu, né? Na moral. Sério, e esse coração eu acho que, ou é uma pessoa muito, sei lá, infeliz com a vida. Tem alguma coisa muito errada com a vida. Não, ela é tão infeliz mesmo porque, tipo, é o que eu falei, cara. Eu caguei, exatamente o que eu falei antes, eu caguei tanto pra decisão quanto pra o que as pessoas fizeram depois, sabe? Se você se importa, se você se mostra se importando tanto com isso, você tá dando uma importância pra isso, sabe? Desconecta com o que você estaria falando, tá ligado? Tipo, entendendo o que eu tô falando? Tipo, sim, eu não posso sim, nem sim. falar sobre muito cara, isso. Cara, é igual porra, também que eu vi, também tem que fazer, jogar pelos dois lados, gente falando que quem não colocou a fotinha, essa foto desse jeito, é porque é preconceito. Caralho, bicho, você não conhece. Cara, eu sou o cara mais oposto a essas porras de preconceito. A maior parte deles. Claro que eu tenho meu preconceito comum de todo cidadão, mas, pô, cara, eu só não coloquei que eu achei feio. Eu não vou colocar a porra colorida que eu não gosto, cara. Entendeu? Eu coloquei o óculosinho do AS, sendo que eu não votei nele, que eu achei foda pra caralho. Eu ri pra caralho. Que é engraçado, cara. Mas, pô, eu achei assim, não vou colocar, mas não, compartilhei coisas que eu achei assim, tipo, semelhantes ao meu rosto. Tipo aquele negócio do Dio com a bandeira da. Segurando a bandeira e depois do Rock Halford lá do Judas Priest. Pô, aquilo é engraçado. E, pô, mostra que você apoiou o negócio. Só que. Tem sempre retardado dos dois lados, cara. É uma parada que eu falei com a minha namorada esse dia. Que ela entra no Facebook e fica puta. Eu falei, Giselda, toda vez que alguém postar alguma coisa de mudança, vai ter alguém falando merda de um lado e vai ter alguém falando merda do outro lado. Sempre. O mundo não tá pior ou melhor. Agora a única diferença é que agora a gente vê a opinião de todo mundo toda vez que entra no computador, que é fácil pra caralho. Puxar uma coisa que eu odeio mesmo, eu falei que é o teste da mano, na moral. Ai, nojo, moleque! Tá desodiável. Antes de começar a lembrar que essa pauta que é mudada pra coisas que odiamos, pra coisas que tiram do sério, que o Mr. Jake pediu pra não causar tanta polêmica. A gente cagou 100% pra isso. Sim, sim. Mas, cara, sabe o que me deixa mais puto do que a própria cidade? As pessoas que ficam falando, nossa, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, caralho. Aquelas duas que são primas do Narigudo, na moral, elas me irritam. Rio de Janeiro. Mas não tem noção, cara, porque... Eu acho que a cidade é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. A chegar ao ponto de colocar hashtag paz, cara. Como é que você põe hashtag paz quando você tá no Rio de Janeiro, cara? Tem sentido. Não faz nem sentido postar uma coisa dessa. Caralho. Dá vontade de tirar foto do trânsito, assim. Nem na vida, você tira foto do trânsito e fala, isso não é paz, cara? É exatamente. Porra, mas a gente contou, Geraldo. Geraldo, diga aí, mas... Uma coisa. Ó, podemos voltar pro Rio a qualquer momento, porque eu tenho mais coisas aqui. Não, é que você tinha falado de postagem, a galera tá. Agora as pessoas estão botando a opinião delas na internet e tal. E uma coisa que me incomoda muito é a maneira como as pessoas discursam na internet. Porque você vai entrar em discussão com alguém, nunca é discussão, porque sempre é monólogo. E é engraçado porque os filhos da puta, eles vão lá e escrevem, tipo assim, não, porque você tá errado, porque X. Aí você fala assim, não, mas então, me explica aí. Ele fala assim, ah, não vou explicar não, caguei pra você e tal, toma essa foto aqui, vai tomar no seu cu. Caralho, sério mesmo? É. E a internet tá 100% isso, parece, tá bizarro já. Sim, mas cara, eu acho que isso é porque tá cada dia mais fácil expor sua opinião, né? E só mostrou que tem muita gente falando, que fala muita merda, assim, Ah, uma coisa que, João, você falou aí, eu já tinha pensado nisso. Por favor, se você fizer a imagenzinha desse podcast, pede pro Vru colocar a imagem do Geralt do Witcher, cara. E quando você apresentou o Geraldo, na hora eu lembrei do Geralt, porque quando eu jogo The Witcher, eu fico chamando ele de Geraldo, o protagonista. Coloca só aqui. Que pariu. É, Geraldo é um nome legal, né, cara? Geraldo. Não é, velho. É nome de tio, velho. É nome de vô, é nome de dono de bar, bicho. O tio Geraldo. Pô, cara, mas quando você joga The Witcher, você começa a gostar, porque o cara é tão pico que tem esse nome, porra. É foda. Sabe qual o nome que... Você sabe que... Você sabe que todos os meus personagens em jogo se chamam Ed, né? Eu tô mudando, agora todos eu chamo de Washington. Eu escrevo U-O-S-H-O-N. Por quê? Olha, cara, o Washington. Eu tava conversando um dia com a minha namorada, a gente tava conversando com a gente sobre o cachorro, eu falei, pô, bora dar o nome dele de Washington. Ia ser muito legal chamar o cara. Mas, em geral, essas partes de... Cara, é engraçado que isso me irrita, mas só quando pega muito assim, dá uma agulhada muito em algum assunto específico. Que, tipo, essa parte da galera expor opinião na internet, essas coisas, eu até relevo muito bem, cara, assim. Só comentei mesmo que eu já liguei mais pra isso, assim, eu já fiquei mais puro com esse negócio de opinião, Facebook e tal. Hoje em dia eu já consigo relevar mais um pouco assim, o que me incomoda muito é como, pra onde vai o debate, sabe? Pra onde vai o discurso, pra onde vai a conversa, porque é muito bizarro. Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa fica batendo na mesma tecla e parece um monólogo, porque ela não tá te escutando, ela não tá se escutando e ela só tá, tipo, vomitando palavras, sabe? E você cara, fala isso mesmo, mas é sério isso mesmo? Discussão no Facebook, o Mr. Quem que é de um lado diferente do meu vai concordar. Não é muito mais uma massagem no próprio ego, a maioria das vezes? Cara, não, mas eu sou uma pessoa escrota. Eu sei que essas discussões vão dar errado. Eu falo assim, caralho, isso não vai dar certo, mas eu vou entrar nessa merda. Aí começa, eu falo, caralho, pra que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Meu Deus. É, cara, eu hoje em dia eu só entro aqui com um negócio, porra, muito absurdo. Assim, que eu, porra, eu tenho que estar com muita vontade, tá ligado? Há um tempo atrás, eu não posso dizer isso, não. Porque, porra, eu entrava em qualquer discussão sobre qualquer coisa. Hoje em dia, sinceramente. Eu saio. Sério, não. Então, só entro se o negócio for muito feio, mas muito feio, né? Cara, e o pior que eu sou sempre o cara que tá zoando tudo, né? Aí teve uma vez, teve uma época que era o dia inteiro, o Mr. J e o outro cara brigando, o dia inteiro. E eu ficava zoando os posts, cara. Aí uma vez o Mr. J veio assim, em box também, pô, João, para com isso aí, cara. Eu acho que o cara não tá levando bem, não, sei lá. E o pior, dá uma maneirada. E o pior que eu era o imparcial, tá ligado? Porque eu normalmente eu tava do lado do Mr. J, ou do lado do outro, do lado de ninguém, nem sabia o que tava falando. E eles ficavam putos, cara, pra cara. Eles não, o Mr. J não ficava não, mas o cara tava. Puta, caralho. É, hoje em dia esse cara até virou meu amigo, a gente começou depois a conversar em box e tal. E já faz muito tempo que eu não converso com ele, mas assim, volta e meia rola uma curtida assim, solidária. É, tipo, eu continuo aqui, velho. É, exato, ele não vai tirar o foto aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ele curte. É que a curtida solidária é aquela mãozinha no ombro, né, cara? Tipo, ele tá aqui dentro de amigo assim. Moleque. Ele é um cara legal, cara. Esse cara que você tá falando, ele é um cara legal e que, tipo, ele não é um retardado que nem a maioria do pessoal do lado dele é. Ele é um cara que vale a pena ser amigo e tal, porque ele é gente boa. Sim, sim. Cara, fala. Uma parada que me deixa com ódio. Ó, antes de mais nada, antes de começar, eu quero falar que Joey não sou homofóbico. Mr. J tá de prova, eu fico o tempo todo aí defendendo. Que era pra ficar fazendo essa desculpa, era eu. É, sim. Não, mas o que eu vou falar? Uma parada que irrita muito e pode ser transviada. Ó. pra esse lado. Mas vamos lá. Cara, uma parada que me irrita muito é manjador de rola de banheiro. Caralho, isso me irrita pra caralho! Pô, dá uma volta. Como? Que lugares que você frequenta? Calma, eu vou explicar. Cara, eu 90% do RPG vive indo em rodoviária. Rodoviária parece respaldo essa porra, cara. Toda rodoviária, em algum momento, vai ter um manja-rola de banheiro lá. Você entra no banheiro, não tem ninguém. Vai, do nada entra um cara correndo, que te viu antes, vai, pega a porra do mictório do seu lado, tem uns 30 mil, não mija, você viu que não mija, e fica lá travando seu xixi enquanto olha pra sua rola, cara. Pô, caralho, que merda é essa? Eu tenho pinto bonito, meu pinto é bonito, tenho padrão de qualidade bom, essas coisas. Mas, cara, puta que pariu, cara, fica travando xixi ali, eu fico muito puto com isso, cara, muito puto, eu lembro. É uma das paradas que mais me irrita, tudo no meu coração. Na moral. E, cara, e eu lembrar até de uma história. Uma vez uma rodoviária que vai lá Vassouras, tem uma rodoviária ainda melhor do que a da Barra do Piraí, citada anteriormente. Mas, cara, 90% do tempo ela está às moscas. Uma vez eu cheguei, 4 horas da tarde, em Vassouras, no Rio, desci, fui fazer um xixi, tinha um desses lá. Na moral, eu cheguei, o cara entrou correndo, foi do meu lado no mictório, travou meu xixi, tá. Aí eu saí sem mijar, com vontade de mijar, sem mijar, porque eu não consegui, o cara travou meu xixi nas olhadas dele, trava meu xixi, eu não consigo mijar com as pessoas olhando meu pau. É difícil pra mim. Cara, ele saiu, ele foi lá e cumprimentou um amigo meu que tava na rodoviária, que conhecia. Mas, cara, na moral, você que é homossexual, vamos lá, eu já tô tirando da minha cabeça que ele, essa pessoa é homossexual. Porra, bicho, você não consegue ter acesso mesmo à pornografia pra você? Você precisa ficar vendo pau murcho de gente mijando na rodoviária? Não, eu queria uma explicação de coração, cara. Eu queria uma explicação psicológica. Qualquer coisa assim, eu imagino que tem uma boa explicação psicológica pra esse cara tentar de ver isso, mas... Pô, cara, você enche o saco. Na moral, eu não tô incomodado só de ter um cara vendo. Pô, você acaba 90% das pessoas. Eu tirei essa porcentagem da minha cabeça, mas a maior parte das pessoas não consegue mijar com outra pessoa olhando, cara. Pô, você tá falando isso, eu vou começar a prestar atenção, porque eu acho que você deve ter feito isso muito, porque eu não conseguia reparar, tá ligado? É que eu, isso me irrita muito, cara. Juro, nunca aconteceu com vocês. Reparem em rodoviária. Isso acontece direto comigo, cara. Direto. Mentira, direto não. Tem um tempo que é menos, porque agora, quando a rodoviária já tá apagando, eu seguro o xixi até o banheiro do ônibus. É, eu também. Pra economizar o dinheiro, a vida tá difícil. Poxa, sei lá, eu ando aqui em BH, o pessoal acha que eu sou skinhead, porque eu vivo de cabelo raspado e camisa preta, então ninguém nunca fez isso comigo, não. Não, sei lá. Cara, isso nunca aconteceu comigo, isso é um voyeurismo que eu nunca presenciei, assim, não. Tô falando de viado manja rolo, o cara consegue incluir o termo voyeurismo que eu nunca presenciei. Mandou bem, cara. Thank you. Mas agora aqui, aproveitando a volta do senador. Senador, você tava fazendo sexo, senador? É, foi isso. Lavou a mão? É, com certeza. Fala, senador, então começa aí, já que você chegou agora. Uma parada que você odeia. broxar. Odeio. Ah, pra broxar é ruim. Vocês entenderam que ele chegou cedo, meu filho. Não recomendo. Não, sério, cara, eu já passei. Porra, por algum mês. É legal, não. É ruim pra caralho. Você tá carregando uma tristeza na sua voz, cara. Não, porque, cara, tem umas paradas de impacto também. Né? É bom ali, não. Ué, mas tem momentos. Uma vez eu rezei tanto, né, que aquele dia ali eu falei: não, Deus existe mesmo. Não, mas eu ficando. Desde aquele dia eu tô mais religioso. Moralmente, eticamente falando. Você tá rindo, né, safado? É verdade. Eu rezei muito, meu. Fiquei meia hora rezando. Meia hora com a minha do meu lado rezando. A rezando. Rezando no falso bico. É, mas ó, deu certo. Demorou meia hora, mas deu certo. Foi tipo enchendo a barra de oração, assim, aí deu um tempo. Deu cedeu. Caralho, cara, onde foi que a gente foi parar? Ué, cara, coisa que eu odeio, velho. Todo mundo odeia isso. Sabe o que é pior, cara? No momento que você tá barradão e não vai, tipo assim, estilo. Ah, você tá entrando. Minha namorada, não escuta esse podcast. Vai, acabou a vida, cara. Cara, quando você tá em festa assim, aí você arranja a menina e você acaba tendo que improvisar um local, tá ligado? Teve uma vez que eu tava com a menina nesses locais, eu olhei pro lado, tinha um cara mijando na parede do meu lado, cara. Do meu lado. Eu não aguentei, cara. Eu falei, na hora eu falei, pô, não vai dar não, fui embora. E foi horrível, você fica baqueado. Senador, tem outra coisa que não seja tão triste assim pra contar? Porra, velho, eu não consigo pensar em nada, que isso impactou minha mente aqui agora. Cara, eu posso falar uma coisa que eu lembro? Então, eu acho o seguinte, cara, uma coisa que eu odeio mesmo, mas é uma coisa aí mais filosófica até, eu odeio ter dúvida. Porra, odeio, mas, caralho, podcast o negócio pra ser genérico, você vem com um papo desse, cara, fudeu. Porra, velho, mas eu odeio ter dúvida. A questão da dúvida... Mas se a dúvida... Olha, caralho, eu vou entrar na filosofia. Mas a dúvida que faz a gente seguir pra frente, cara. Já parou pra pensar nisso? Sim, cara, é um fator que ele é necessário. Antes de você tomar uma escolha, você tem a dúvida do que você quer escolher. O que você pode escolher, o que você quer. Só que a sensação da dúvida, caramba, é uma sensação que eu odeio. Ela me faz mal. Você não, de boa mesmo, me faz mal. É impressionante. Sabe, eu posso falar uma pessoa que eu tenho certeza que tem esse problema também, mas não tá aqui, então eu não tenho a oportunidade de falar. Poxa, o Borges. Poxa. O Borges, ele tem problema com dúvida, mas. Caralho, sério. Moleque, ele liga pra você pra conversar sobre os bagulhos de. Caralho, cara, o Borges deve ser. Cara, outra lista de pessoas que eu odeio, boa. Caramba. Não, brincadeira, eu amo o Borges, cara. Eu te amo, Borges. Mas, cara, ele tem um problema sério. Porra nenhuma, mano. Ele liga, cara, pra crescer essas porra. Mas ele pergunta o que ele tem que fazer? Sim. Discorra mais sobre o assunto, cara. Já que você entrou nessa parte. Então, cara, as dúvidas que me impactaram muito foram aquelas. Sempre envolvendo relacionamentos com o sexo oposto. E isso sempre foi muito difícil. Porque é aquela questão, às vezes você termina e não sabe se você quer voltar, se você tá bem com o término, se você vai encontrar a pessoa maneira, se você não vai, se você gosta, se você não gosta. E esses sentimentos, eu creio que eles são ruins. E eles são gerados através da dúvida. Por isso que eu enfatizo muito. Tem que ser frio. Tem que ser frio mesmo, tem que ser base do aço mesmo. Caralho, nossa. Tomar a decisão e seguir. Podcast sobre negócio pra ser engraçado. Porra, essa nada. Moleque, mas pô, eu tô ajudando as pessoas. Quantos virgens aí bolados não estão escutando esse podcast? Tô ajudando eles. O que você fez por ele? Nada. Inclusive alguns do LRPG. Cara, eu ouvi agora, eu pensei assim, porra, eu devia ter feito. Eu sei que você tá falando mesmo, mas eu vou ficar calado. Então, é, pode se prosseguir. O quê? Rezado quando você tinha broxado? Não, porra. Eu digo todos, cara, porra. Não. Pô, eu lembrei de uma parada aqui. Provavelmente ninguém odeia, só eu mesmo, porque assim, eu já, ainda quando eu morava em Vassouras, eu já tinha mania de andar rápido, porque, enfim, eu gosto de resolver as coisas rápido, assim, meio ansioso, então eu já ando rápido naturalmente. Depois que eu vim pro Rio e fui acariciado com dois assaltos em menos de um ano, eu comecei a andar mais rápido ainda na rua, principalmente no Rio. Então, uma coisa que me irrita muito é gente que anda devagar na rua em grupo, porque ela bloqueia a calçada e eu não consigo passar. Dá vontade e aí, de mandar cara, andar em frente de onda, né, cara? Anda em frente de onda. Caralho, que inferno que é isso, cara? Quando tem grupo de três pessoas assim, e aí, porra, nossa, isso me irrita muito. O que pariu? E adivinha pra quem a gente vota? Pra quem a gente vota, chute. Vou dar uma dica, Copacabana. Os velhinhos, né, cara? Você não vai dar o Copacabana? Eles... Ah, é, pô. Não, eles dão outros que dão um respawn na sua frente, cara. Você sai... Eu ouvi um podcast uma vez, não lembro qual, cara. Uma vez falando sobre isso. Aí o cara contando que, na verdade, você tá andando. Aí os velhinhos estão assim nas esquinas olhando pra você e falam, caralho, jovem andando ali. Aí pega, pula na sua frente e começa a andar devagar, cara. Que, cara, isso acontece muito, bicho. Mas, tadinho, eu não tenho ódio disso, não. Eu desisto. Mas, cara... Isso é que às vezes, cara, no centro, porra, dia de horário de almoço, assim, pô, a calçada tá muito, muito, muito lotada. E eu tô nessa porra Sim. todo dia. Aí às vezes tem um grupinho assim de que trabalha no mesmo lugar, aí eles ficam andando devagar, tomando sorvete, olhando a vitrine das lojas, e você não consegue passar, e tipo, você tem que andar rápido. Mas, cara, mas pelo menos eles estão andando. Hoje eu tava saindo da faculdade, tinha um cara, um motoqueiro, parado pra conversar. Eles primeiro estacionaram a moto dele na calçada, ok. Aí ele tava na frente da moto, já dá dois espaços mais ou menos de pessoas, né? Conversando com outro cara na frente dele, sendo que tinha uma árvore. Ou seja, ele travou a porra da calçada inteira. Cara, parado conversando, cara. Eu passei. Aí, cara, eu não quero ficar conversando com todo mundo. Eu falei, licença, e já fui entrando assim, esbarrei em geral, cara. Tá ligado? É, sim. O cara mais nervoso vai lá e quer arranjar briga nessas coisas. Cara, esse é o problema, bicho. Outra coisa que dá raiva é a gente barraqueira. Igual, por exemplo, eu tava dirigindo com a minha mãe do lado, aí um cara travou o trânsito e minha mãe quer baixar o vidro e virar pro cara e falar assim: compra um frango e vai pra casa dele. E o cara, não, mãe, para com isso, pelo amor de Deus. Cara, arranjar barraco pra mim na rua me dá raiva. É, eu tenho um pouco de vergonha alheia também. A minha mãe é craque nisso também, cara. O maneiro que, caralho, trânsito é outra parte desse podcast vai ser gigante. Mas, cara, uma parada que me deixa irritado é quando eu sou doente, cara. Depois que eu peguei carteira, depois de um tempo dirigindo aqui no Rio, eu agora eu não espero me dar a vez, tá ligado? Eu jogo o carro em cima. Porque no Rio não dou a vez pra nada, cara, nada. Eu achei que essa porra era no Brasil inteiro. Aí eu fui pro Espírito Santo, era pior, porque o Espírito Santo consegue dirigir. Pô, nosso público vai acabar nesse dia. Mas ok. O Espírito Santo, os caras conseguem dirigir pior que os cariocas. Mas aí eu fui pra Campos do Jordão, cara, todo mundo dá vez, todo mundo para na faixa de pedestre. E até outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, que eu odeio, é mais legal lá. Ah, cara, porra, cidade maravilhosa de Coerrola, meu irmão. Puta que pariu. E todo o nosso público é do Rio de Janeiro, né? Sim, cara, não, mas na moral, isso aí é a coisa mais bizarra que existe, assim. Eu nunca vi uma inversão tão grande na minha vida quando você gosta de cidade maravilhosa, cara. É só a orla que é bonita, o pão de açúcar e o Cristo Redentor. Detesto! Péssimo! Odeio! Aqui, onde eu moro é bonito pra caralho também, e, mas... Sim, é, assim, essas partes da Zona Sul, sim, tá, são... a vista chinesa, cara, mas o resto da cidade é um cu tão grande, é uma cidade feia, fedorenta, sem saneamento básico, puta merda, cara. Nossa, eu odeio, cara. Eu odeio, de o que eu odeio? Não, e é um cara que fala... Eu falava bem antes, cara. Eu lembro que só eu falava mal do Rio de Janeiro, João. Não, cara, eu gosto. Sim, cara, eu gostava, Ana, cara. Porque ai, adorou aqui. Retardada, cara. É, eu tenho essa ideia retardada que mora fora, que era essa maneira, tá ligado? Porra, não, que são. Somente porque a gente veio de cidade pequena, João. Tem essa parte também que a gente está acostumado a ser a vir de cidade pequena, sei lá o que. Não, a cidade bonita é Petrópolis, cara. Petrópolis é bonita. Sim, nunca. Eu morei, não sei. Eu posso talvez reclamar um dia, talvez. É que eu tenho frequentado muito lá, eu acho que bem mesmo. Vai ter até o festival da cerveja lá, essa semana. Exato. Eu frequentava mais quando era menor, que eu ia muito com meus pais lá. Eu gostava bastante do Petrópolis, é bem bonito. Cara, eu tô tendo que admitir pra mim mesmo, porque eu não consigo admitir, porque eu ainda tenho essa coisinha assim de fogo no cu de gostar de cidade grande. Mas, pô, eu vejo que eu gosto muito mais de cidade pequena. Sim, cara. Vassouras é muito lindo, só não tem como viver lá, cara. Cara, Vassouras é igual uma polis. É pequena, você conhece todo mundo te conhece, e a política é uma merda. É. Então, me lembra muito. Cara, aqui em Belo Horizonte... Que a cidade grande é desse jeito, bicho. Você vai na boate, você olha pra pessoa, você fala assim, cara, a gente sabe, cara. Geraldo, eu já conheci duas cidades grandes de Minas, né? Juiz de Fora e Belo Horizonte. Cara, as duas têm esse espírito de cidade pequena, cara. Pô, isso não é tão legal. Cara, sei lá, é pelo costume da cidade, né, cara? É porque se a gente mora e a gente vai se acostumando com as coisas, a gente tende a não achar tão legal. Mas, cara, ao mesmo tempo que a gente mora no Rio, em São Paulo, numa cidade grande, sim, mesmo. Não comparando o Rio e São Paulo, porque São Paulo é muito maior, mas assim, o Rio é mais próximo a São Paulo do que a cidade de Minas. É, mas tem uma coisa também que... É muito chato. Não é essa parte de Vassouras que a gente gosta tanto, né, de conhecer todo mundo. Tanto que a gente gosta de ir ao bar lá, aí saber quem é geral, essas coisas. Mas, cara, a parte de Vassouras é esses pequenos babaquices do dia a dia que não tem cidade pequena, tá? É, exato. Cara, que irrita. Caralho, você fica muito irritado, cara. Você fica muito... Mas também é outra coisa. Cara... Comigo, você fica em casa e não tem nada. Você sai e não tem nada, entendeu? Tem cara, aqui é assim, velho. É que domingo não tem nada, mas te falar uma coisa, quando eu morei um tempo em São Paulo, bicho, eu lembro que eu tava uma vez eu tava na Saraiva. Cara, eu sou, tipo, mineiro de coração, sabe? Tipo, eu vou puxar assunto com as pessoas na rua normalmente. Aí eu tava lá jogando o joguinho no Xbox, esperando minha ex-namorada fazer alguma coisa lá, e os caras estavam conversando perto de mim, eles falaram de alguma coisa do filme do World of Warcraft, e eu falei tipo assim, pô, mas eu acho que não vai sair não, tipo, realmente entrando na conversa, os caras me olharam de cima a baixo e voltaram a conversar entre eles, sabe? Eu falei assim, o pessoal hostil, né? Cara, fechado, né? Mas não, em São Paulo o pessoal é bem fechadinho mesmo. E em Minas aí? Não, em São Paulo. Ah, São Paulo. Desculpa, eu confundi. São Paulo fala que a galera é mais fechada mesmo. Espírito Santo também é muito assim, cara. Vitória, onde eu nasci, Vila Velha, e assim, eu falo, Vassouras é minha cidade de coração. É engraçado. Sim, mas assim, cara, mas o que eu reparei de São Paulo, que é uma coisa que no Rio que me irrita, e lá tinha menos, não é nem negócio de trânsito, coisa que isso é igual, mas é o tratamento das pessoas que trabalham em loja, em coisas assim, pros clientes, cara. Aqui no Rio é uma bosta, assim, é muito grande, pô. Sim. Ou não, a pessoa é extremamente solista e ela chega a encher o saco, ou ela tem cara de cu. Em São Paulo tinha um bom equilíbrio nisso, tá ligado? Não era nem outro. Não, então vai entrar no assunto aqui, que vai começar parecendo que não tem nada a ver, e no final vai ter a ver, que é outra coisa que eu odeio. Eu acho que eu não vou ser tão polêmico dessa vez, só se aparecer em algum momento um grupo específico que defende essa porra. Mas, cara, eu odeio flanelinha, que pra mim, flanelinha é o cara... Não, calma aí, que eu sempre confundo com frentista. O do posto é frentista e flanelinha da rua, não é? Sim. Tá, frentista eu adoro frentista, são pessoas muito importantes, não tô falando deles, tá? Se eu confundir sem querer em algum momento, me perdoe. Mas flanelinha, cara, pra mim, é tipo, você é legalizado a roubar. É a única coisa. É tipo, caralho, vai tomar no seu cu, você não faz nada, você tá na rua, a rua é sua, desgraçado. É meio bizarro mesmo. Cara, então vou explicar. Os flanelinhas, cara, pra mim, é tipo uma legalização a roubar. E na moral, eu não quero brigar com essa pessoa. Eu espero que a pessoa um dia chegue pra mim e me explique bem o que o panelinha, por que ele existe, por que é uma profissão honesta, que pra mim é uma profissão de cuzão. É uma profissão de cuzão pra mim. Mas o que faz o panelinha? Cara, fica na rua, fica vigiando o carro, porque se chegar um cara pra roubar, ele não vai fazer nada. E se você não der dinheiro, ele vai lá arranhar seu carro. Sei lá o que ele vai fazer com seu carro. Ele não faz nada. Porra. Aí, cara, eu esses dias eu precisei ir na faculdade, entrar no biotério, olhar pros ratos, 2 segundos e sair. Só por isso. Eu tava num campus e eu fui pra outro. Esse campus que eu cheguei não tem estacionamento para aluno, entendeu? Eu tentei entrar 2 segundos no campus, é aquele jeitinho brasileiro, meia culpa, mas eu tentei chegar pro guarda e falei, cara, eu só preciso olhar o biotério aqui embaixo. É 2 segundos. É, meu orientador não tá aqui. Eu posso pegar a vaga dele? Aí ele não deixou. Beleza, tudo bem, entendo. É, o erro tava ali. Saí, virei uma rua, parei. Chegou o cara me cobrar R$3 pra eu ficar 5 minutos. R$3. Eu morri em R$3 pra ficar 5 minutos ali, cara. Porra! Caralho! Tá ligado? A rua é dele, cara. Não é dele, cara. Porra! Não, é isso aí da maior raiva minha rua. Mano, você quer ganhar dinheiro com estacionamento? Uma parada que eu acho justíssima. Você tem um terreno, abre o terreno, coloca o estacionamento lá. Você vai ganhar muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Pô, mas terreno é caro, bicho. Não, mas se você tiver, cara, já, entendeu? Aqui no Rio, terreno agora, você também compra órgãos, compra castelo, qualquer coisa. Mas se você já tiver, é isso que eu tô falando. Mas, cara, na moral, aparece alguém pra me explicar o que essa porra existe, pra quê? Pô, vai arranjar um emprego. Flanelinha, na verdade, é um erro na Matrix, cara. Cara, era pra ser um mendigo e era pra ter emprego, mas não é nenhum dos dois, sabe? É o playset, deu bug, é um bug do playset. Que bosta. Ah, coisa que me irrita agora, eu lembrei também, gente com coletinho azul claro da Unicef, cara, que gente chata. Ah, nossa, é mesmo, eles pegam na sua mão. Todos eles. Eles pegam na sua mão. Eu achei engraçado. Pra gente pegarem na mão é muito ruim, cara. Tipo, fere teu espaço ali. É, se tem um espaço pessoal, o cara vem chegando, quase te abraça, sabe? Não, vem cá, eu te falo de Unicef, não sai de perto de mim. É, pô, não, pelo amor de Deus, cara. Porra. Eu nem sei o que é isso. Mas, cara, só pra terminar o panelinho, que agora eu quero fazer também. É a comparação de Rio e São Paulo. O Rio, você para, igual eu parei esses dias pra ir no restaurante com meu namorado. Parei, chegou um cara. Ele olhou pra mim e falou: não, cara, aí, ó. Aqui é meu pedaço, eu divido com um sócio meu, aí é R$10, fico com meu sócio, fico aqui até. Fico aqui até. Aí eu olhei pra ele assim, olhei pra minha namorada, falei, aí ela olhou e falou, não tem outro lugar. Eu olhei e falei, caralho, aí fui lá, dei R$10. Eu pensei, pô, será que ele não quer meu cu também? Porque tá quase, né? Ganhou R$10 por causa de uma vaga, colocar um carro. Aí beleza, ok. Cara, aí você chega em São Paulo, eu só fui em São Paulo assim, significativamente, há pouco tempo, pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não, desculpa. Campos do Jordão, viajando um tempinho lá. Cidade turística, gente pra caralho. Turista pra caralho aqui no Rio, acontece que todo mundo bota no cu o tempo todo, né? Lá em São Paulo, ok. Cheio pra caralho, cheio, não tinha vaga. E quando meu sogro arranjou vaga na rua umas 2 vezes. As 2 vezes que ele parou, chegou o flanelinha, olhou pra ele, ele já foi saindo perguntando quanto é. Aí já foi tirando dinheiro da carteira, tá ligado? O flanelinha olhou pra ele e falou, não, cara, você vai me pagar na volta se você gostou do serviço. Os dois falaram isso, 2 vezes. Não foi uma vez, tá ligado? Não foi uma alma santificada, foram 2. Duas. Sim. Cara, caramba. Aqui no Rio você sai, vai chegar o cara com um papo de drogado pra você e falar, não, olha só, R$10, falou o quê? Ou quando são os caras legalizados, certinhos, que vem com aquele coletinho, que pra mim são tão bandidos iguais, vem e começa a te puxar e fala, não, olha só, tem que pagar R$3, senão toma multa, sei lá o quê, coloca a carteirinha aí no, tipo no para-brisa, né? Essas, porra. Aí lá, as 2 vezes que o cara parou, o flanelinha virou e falou, não, você me paga na volta. E as duas vezes, quando a gente voltou pro carro, ele tinha sumido. Não pagou nenhuma vez. Não, eu só queria mostrar a diferença, né? Cidade maravilhosa de cu é ruim. Não, mas tem, cara. São Paulo e Rio tem essa diferença. Jeito. Eu posso estar enganado com São Paulo, mas foi dos exemplos que eu tive de Campos do Jordão em momento de alta temporada. Que aqui no Rio, tiram até o cu dos turistas que chegam, tá ligado? Que isso. Momento de alta temporada. Caralho. Não, mas é assim mesmo. Desculpa a todos os ouvintes do Rio, a gente tem certeza que vocês estão fora do padrão. Então. São desvio de padrão, tá, meus queridos? Vai lá, continua lá essa porra de Unicef, explica o que é isso. Cara, é um pessoalzinho que aqui no Rio que tem que, tipo, eu não sei o que eles querem, até porque eu não gosto deles, não gosto da organização deles, não gosto nem da organização superior deles, eu não gosto nada deles. Então eu não paro pra falar com eles, mas assim, eu não sei, cara. Eu sei que eles já tentaram parar várias vezes. E eu acho muito chato, porque como eu falei antes, eu sempre tô andando rápido. Então, tipo, e eles entram meio que na frente, tá ligado? Aí irrita um pouco. Mas eu sempre sou educado. Eu falo, não, não, tô sem tempo. Tô sem tempo, eu sempre respondo. Gente. Tô sem tempo, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Sai daqui, sai daqui. Teve uma vez que não era de teste, que o cara me pegou numa trap, porque era assim. Eu, na verdade, não raciocinei, porque eu já conheci os Médicos Sem Fronteiras. Só que eu nunca tinha parado pra ver a sigla deles. Aí um dia eu tava andando na rua, e eu tava pensando em Metal Gear e tal, tava pensando no negócio do jogo. Aí me veio uma pessoa com um negócio Médicos Sem Fronteiras, com uma sigla assim, MSF. MSF é a mesma sigla da organização lá do Snake no Peace Walk. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, que porra é essa? Aí eu parei e fiquei olhando pra pessoa. Aí, moleque, a pessoa fala sigla, né? Porque, enfim, eu fiquei olhando pra ela. Aí, esse foi o único dia que chegaram e me pararam, mas foi o único. Militar Sem Fronteiras. Military Sem Fronteiras. E os Médicos Sem Fronteiras. É a mesma cara, coisa. Cara, não é possível que tenha acontecido. Eu fiquei olhando assim, aí tipo, aí a pessoa viu que eu tava olhando, ela veio falar comigo. Aí também falou que eu não sabia. Mas é pra pedir doação aos Médicos Sem Fronteiras? É tipo isso, só que eu não dei, porque até porque eu não tinha dinheiro e tal. Eu falei, ah não, não tô sem tempo, tava falando o quê, sem dinheiro e tal, assim, mano. Mas foi a única vez. São chatos. Caralho. Ô, Geraldo, você sabe que o processinho vai pra sua casa, tá? A gente vai deixar o endereço aí, senão não. Não, Geraldo nem é meu nome. É por isso que você escolheu um nome tão supimpa desse jeito. Que bosta. Supimpa. Mas, pô, só pra falar, eu respeito a organização Médicos Sem Fronteiras, acho muito legal. Se eu fosse médico, eu talvez gostaria de ir, mas não posso ser hipócrita pra falar o quanto que eu iria. Mas eu imagino que seja chato pra caralho, que tem uns caras chatos pra caralho. Doar coisa pra pessoa no boca a boca, na porta, é um negócio muito complicado de se acreditar. Assim. É tipo assim, você fica meio. Você se sente meio mal, sabe? Você é abordado daquela maneira. E muitas vezes. Eu entendo. Não, eu só tô explicando, porque a má vontade das pessoas em entender a gente como uma parada ruim é muito grande, tá ligado? Ah, entendi. Mas eu só tô explicando que o problema é tudo na abordagem. Não, é lógico, e também muitas vezes é o despreparo dos caras lá, porque é impressionante. Você vira e fala assim, pô, mas o UNICEF fez isso? O cara, ah, não sei, mas se você for no site, aí eu fico olhando pra cara do sujeito e falo, então, pra que você quer meu dinheiro? Como é que você quer meu dinheiro se você não sabe nada do que você tá oferecendo? Não, que ajuda várias crianças, como? Ah, tá lá no site, pega um folheto. Não, cara, tem vários outros modos que você vai poder ajudar e ver o resultado, tá ligado? É difícil você aceitar um negócio assim. Alguém tem mais alguma coisa que eu odeio aí? Eu acho que eu gastei as minhas, não lembro. Criança em shopping ou em supermercado gritando? É meio chato mesmo. Nossa. Criança em geral é chato, né? Assim, nem tá gritando, né? Assim, ela tá existindo próximo de cara, você, é chato. Cara, só perde pra adolescente. Normalmente pré-adolescente. Não, vamos mudar, tem dois parâmetros aqui. A criança normalmente vai ser chata com terceiros porque vai estar gritando essas coisas. O adolescente para adolescente vai ser chato com as pessoas que tem contato. O que vai tratar esse mal que eu ia falar, não vai responder direito. Cara, é que eu tô explicando, vocês querem ser levados a sério, só que vocês não se vendem bem, tá ligado? É um problema sério. Não, tá ligado? Pra adolescente não adianta você falar, tá ligado? Porque, tipo, não vai. É uma parada mesmo que o ser humano tem que passar mesmo, infelizmente. Pô, fui uma criança chata, fui um adolescente chato. Eu só tô falando que eu concordo quando me chamava de chato hoje em dia. Tá certo. Insuportável. Cara, eu sou insuportável. Eu olho pra trás e falo assim. Mas, porra, Geraldo, a gente tem mania de cortar as pessoas aqui. Desculpa. Não, por favor, cortem. Putz, quando eu era mais novo, bicho, eu não sei como é que minha mãe não me defenestrou pela janela, sabe? Foi uma fase muito difícil. Cara, vou falar que a minha mãe ameaçou várias. Minha mãe também ameaçou. Ainda bem que ela nunca o fez. Tipo, poxa. Uma vez eu tava no supermercado, cara, e tinha um senhor, eu acho que era avô do menininho lá, e uma acompanhante, assim, uma babazinha lá, uma nene. Aí, o menininho se jogando no chão e falando, eu quero Fruit Loops, eu quero Fruit Loops. E eu calado, assim, na fila. Pô, esperando. Que cereal ruim, velho. Nossa, velho, é bom demais, eu até entendi. Eu tô chorando. Cara, muito ruim. Vai lá, vai lá. Aí, o menino gritando, eu quero Fruit Loops, eu devia ter uns 5 anos, assim, e tal. Aí ele pegou e chutou o velho. Aí o velho pegou e falou bem assim, não, meu filho, calma e tal, não sei lá o que. Do caralho, já tinha descido a mão desse moleque há muito tempo e tal. Aí eu tô calado assim na fila, o menino veio pro meu lado assim e trombou em mim e ficou me olhando feio. Aí eu virei e falei assim, não sou seu pai. Aí o moleque ficou olhando assustado pra mim e foi embora. E tipo, começou a gritar de novo. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, alguém bate nele. Aí o senhor ficou olhando pra mim, tipo, com uma cara feia, sabe? Tipo, o que você falou com ele? Eu falei, cara, que... Ah, sei lá. As crianças eu falei assim, que ia matar ele, não, filho da puta. Crianças assim são uma existência horrível, bicho. É sério mesmo. Cara, posso falar uma coisa aqui? Assim, eu odiava, mas hoje em dia eu não posso falar que eu odeio, porque às vezes é legal, é de qualidade, e eu até tiro o fone pra ficar ouvindo, que é bandinha indie tocando no metrô. Não, cara, isso é muito legal. Isso é legal. Eu achava muito chato, cara. Mas assim, tem umas que são boas. Só que assim, quando toca samba, pagode e tal, eu não gosto não, eu realmente curto. Mas pô, quando é aquelas musiquinhas indie dele, é maneiro, eu até gosto. É foda. Cara, teve uma vez que tem uma banda, não sei se tem mais, que eu parei de pegar barco, na Praça 15, toda sexta-feira. Cara, toda sexta-feira eu saía do laboratório, eu parava, eu voltava, parava lá, comprava uma cerveja nos ambulantes e ficava assistindo até a cerveja acabar, assim, só pra... Uhum. Porra, cara, era muito foda, velho, muito foda. Pô, na Carioca tinha um tiozinho lá, cara, tocando guitarra, que era animal, cara, era muito bom, mas muito bom mesmo, só que nunca mais vi, ó. Sim, cara, agora tem um tiozinho pô, tocando guitarra em vassouras, cara, no Paqueras. Ah, é? Ah, isso eu nunca vi, não. Maneiro. Galera, agora, vocês têm mais alguma coisa que vocês odeiam aí? Pra falar? Porque eu me lembro, não, cara. Eu odeio esquerdista. Valeu um ex-esquerdista aí. Chato, que era chato. Não, pra eu caralho. Até sou esquerdista em certas não coisas. Mudou de lado. Só aí, que o pessoal da minha sala, velho, come muita merda e vomita muita, muita, muita merda, cara. Não consigo mais viver lá, não. Você faz o quê? Direito. Direito. Aí vocês pegam, né? Mas aí eu. Não consigo. Pô, de direito tem uma galera de direita também, né? Porra, mas não, cara, assim, mais direito tem muito. Minoria. Eu nem sou de direita, cara. Eu só tenho, assim, por exemplo, posições que eu discuto muito, redução da maioridade penal. Cara, você tá dando tanto briga na minha turma. Você não faz ideia. Tem menina que tira tempo no WhatsApp pra cair na briga mesmo. O dia inteiro, assim. Depois começa graças a xingar. Graças a Deus, minha turma não entra em briga, assim. Porra, moleque. Cara, o Cezinho estuda com a grande professora. Beijão, professora. Moleque, tem que ver as coisas que ela falou um dia desse. Joga na mesa, fala. Moleque, é muita coisa, cara. Eu tinha que ler. Uma vez ela. O pessoal começou a criticar ela, ela se revoltou no grupo da turma, mandou um monte de áudio. Aí fez como se ela fosse a coitada da turma. Caralho. Aí a. Não, o pessoal, da veterinária. É normal mesmo, fica fazendo fofoquinha aqui com aquela menina piranha, namorado daquela menina viado. Essas coisas normais, gente, normais. Não fica discutindo política. Por isso que eu estou feliz com a minha faculdade, gente, viu? Viu? Coisa... Não, e cara, pior que isso na minha faculdade também não posso reclamar, assim, por mais que eu tenha muitos. Assim, o mainstream de pensamento da minha faculdade seja esquerdista, não fica falando isso o tempo inteiro, tá ligado? Realmente eu não posso reclamar, não. Não, é muito raro ter discussão em sala de aula, muito raro mesmo. Cara, uma coisa que eu odeio, eu não posso falar que eu odeio todos porque eu não joguei todos, mas todos os Final Fantasy que eu joguei na minha vida eu odeio. Ah, vai embora, velho, pelo amor de Deus, não acredito. Não, você gosta de Final Fantasy? Geraldo. Eu gosto, porra. Geraldo. O cara tem o nome... Do protagonista dos jogos mais picas do mundo e gosta de Final Fantasy. Já. Tô começando a achar geral do nome chato. Caralho, não... velho, como assim você não gosta de Final Fantasy? Que é um bicho. Você viu nos comentários lá do podcast da HQ Funk que a gente participou, o cara criticando a gente porque a gente não falou mal de Final Fantasy? Ah, o cara criticou a gente porque a gente não falou mal de Final Fantasy. Não, porque a gente falou mal. Ah, é? Eu não vi essa porra. Aí falaram que a gente tá acostumado, pô. A gente é muito novinho. Ah, vai tomar no seu cu. Você que não sabe ver que o jogo é ruim. Ah, Geraldo. Ah, cara, se eu ver esse comentário, eu respondo. Não, cara, esse é tipo de comentário que eu respondo. Questão de gosto. Eu odeio por tartarugas ninja, velho. Tipo, não gosto de tartaruga ninja de jeito nenhum, por exemplo. É, pois é, porra, acho que fica. Eu só gosto quando é feito pelo Michael Bay. Nenhum. Puta que pariu. O Michelangelo de Dredd. Eu nunca imaginei que alguém ia conseguir colocar o Michelangelo de Dredd. É, não, essas coisas modernosas eu também não gosto muito não, mas, pô, no geral, Tartarugas Ninja é legal. Pô, Tartarugas Ninja com Power Rangers, cara. Não, eu posso falar, ô, Geraldo, o que eu não gosto de Final Fantasy é porque, cara, eu só joguei um Final Fantasy na minha vida, né, tipo, você também é foda, né, falar que eu não gosto. Não, mas todo. A gente gosta de as coisas assim, sem saber direito, cara, faz bem. É, eu joguei só o Final Fantasy 13, do PlayStation 3, não. Cara, eu achei aquele jogo uma bosta, mas... Tem limite de aí, tipo, cara, ao ponto que, olha só, vou te falar, quando abri uma loja de videogame de vassouras, eu peguei três jogos meus de PlayStation 3 e vendi. Aí eu lembrei, eu falei, caralho, eu tenho Final Fantasy 13, jogo grande, né, porra, conhecido assim, vou conseguir vender esse jogo. Aí eu peguei meu Final Fantasy 13, né, porra, nunca nem cheguei nem na metade do jogo, então eu falei, vou vender essa porra, pegar dinheiro e comprar outro jogo. Aí eu cheguei na loja, cara, pra vender. Aí eu falei, pô, eu cheguei com o cara da loja, eu falei, pô, tem mais jogo pra vender pra vocês e tal, esse aqui. Aí eu tirei esse da sacola que eu estou falando pra vocês. Cara, o cara da loja olhou assim e falou assim, João, olha só, você acha que a gente vai conseguir vender isso? Eu falei, faz uma foto de 13, cara, pô, todo mundo adora isso. Ele fala, cara, olha só, infelizmente esse jogo eu não posso comprar de você porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir vender. Eu falei, realmente não dá, esse jogo não tudo mesmo. Aí voltei pra cá. Esse jogo é muito ruim. O El falou isso pra você, cara? Sim, cara, o El falou pra mim. Ele falta falou que de não... Ed, você acha que nós vamos conseguir vender isso? Por isso que mas, cara, eu não patrocino o RPG, tem falta de ética, a gente não a contrata. Não, mas, cara, ele foi sincero, tá ligado? Tipo, na verdade eu entendi o que ele quis dizer, que o jogo é ruim, mas ele quis dizer que talvez o público-alvo do jogo não fosse exatamente o público de vassoura, tá ligado? Não, então, não, assim, João, tipo... João, você tá sendo chapa branca. Não, mas foi isso que ele falou mesmo, porra. Geraldo... Não, porque, cara, João, não tô sendo chapa branca não, tá ligado? O pessoal lá de Vassouras, cara, você vê que ele lá frequenta mais a Save Point, com exceção da gente, mas a gente não vai tanto lá. O pessoal que vai lá mesmo e compra jogo ou joga aí no house, é aquele pessoal que gosta de FIFA e Call of Duty, cara, tá ligado? Eu acho que Final Fantasy mesmo, ele não ia conseguir vender com muita facilidade não, então, tipo... eu acho que foi mais em relação a isso, não. Falando nisso, eu lembrei de outra parada que eu odeio que eu queria comentar. Se foda, vai. Último dia. Cara, esse é o momento por você mais babaca possível. Eu possivelmente estou errado no meu pensamento, mas foda-se. Cara, eu odeio pessoas que falam que 300 é um filme bom e coisas desse tipo. Caralho, bicho, outro dia eu tava discutindo com uma pessoa sobre duas animações da DC. Sobre o Flashpoint, eu imagino que só o Geraldo aqui tenha visto, e o Nova Fronteira. A pessoa falou que o Nova Fronteira é ruim, o Flashpoint é bom, porque no Flashpoint tem mais ação. Cara, e ficou me tratando mal depois disso. Cara, porra, isso é o cúmulo do retardado nerd bazinga do mundo. Filha de uma... Caralho, Cara, pronto, eu falei que ia ser babaca o seu, mas, cara, esse bicho é muito tirado. Cara, eu fui assistir 300 segundos no cinema, eu acordei perto do final, aí a mulher virou pro cara e falou bem assim, só porque eu transei com você, deu caralho, eles transaram, velho, eu nem prestei atenção nessa parte do filme, eu dormi. De tão merda que foi o filme, sério mesmo. Cara, eu nem vi o segundo, porque o primeiro eu fui ver animadão, todo mundo falava bem, sua profissão, essa porra assim. Cara, muito chato, cara, é muito cara, chato. Cara, eu não vi até hoje essa porra. Tem uns momentos legais de luta, mas olhem lá, cara. Porra, aquele filme, Os Imortais, tem as lutas, que é uma bosta também, tem as lutas muito mais legais que esse. Nossa, porra, cara. Os Imortais é horrível. Não, mas o Imortais eu não aguentei, não. O Imortais eu não... Não, é horrível também, mas... Imortais os caras parecem carnavalescos, você viu? Aquelas roupas... Até pra lembrar de deixar no post. Um dos melhores vídeos que eu já vi é o trailer honesto do 300, na parte que eles falam. um cara e mais todos os seus amigos de academia homossexuais. Não, cara, mas é que o problema, cara, é que o 300 levou essa parada de bodybuilding, assim, pô, é muito efeito de câmera, ficou realmente escroto. Isso até é uma análise. Não achei mais, não. Não, isso até da, é uma adaptação do quadrinho. Eles eram assim naquela época, entendeu? O que me deixa puto é pessoas que gostam e acham que esses tipos de filmes são realmente bons. Não acho que é porra do gosto deles, é só isso, tá ligado? Mas acho que, porra... Não, acho que tem qualidade, né? É, porque eles são nerds, blá, blá, blá, e ficam levantando a bandeira nerd, blá, blá, blá, e acho maneiro esse filme, porque o Jovem Nerd falou bem. Nem tô falando mal do Jovem Nerd, porque eu gosto do Jovem Nerd. Mas, ah, cara, é horrível. Isso aqui. Eu acho que ele joga mal. Ele é muito noob, cara. Cara, eu... É, é. Mas você mas vê isso... Mas vai sair meu gameplay aí, eu sou pior que ele. Mas você vê isso pelo próprio Netflix, velho. É, você vai lá no Netflix, tem um filme que é bem feito, tem atuações boas e tal, não sei lá o quê. E você, na hora que você vai ver quantas estrelas o filme tem, ele tem uma. Aí na hora que você vai ver um filme do Michael Bay, tem 5 estrelas, por exemplo. Caralho, que merda é essa? Cara, esses dias eu vi até um filme que eu fiquei muito curioso de ver, mesmo que normalmente, eu vou ser sincero, quando é um filme que eu não conheço no Netflix, a avaliação, ela tipo, eu acabo usando como julgamento, né? Não use. Mas não achou um documentário sobre atriz pornô e com fim de carreira, essas coisas? Cara, parece putaria, mas ator pornô, na verdade, que tinha homem também. É, aí eu fui ver, cara, o filme foda tinha uma estrela e meia só. Aí depois eu fui pesquisar na internet, por incrível que pareça, encontrei um podcast lá do nosso amigo Marcelo, Carolinhos Voadores, e no podcast mesmo ele fala disso, ele faz um review sobre o filme, não tem nada de pornografia, uhum. Só conta a história delas, é um documentário muito maneiro, uhum. E cara, ele fala, você vai ver no Netflix, a avaliação tá baixa e os comentários estão uma bosta, porque é tipo, não tem ação, não tem putaria, tá ligado? O documentário sobre a atriz pornô, então imagina a quantidade de pessoas que foram lá pra ver peitinhos, essas coisas, e ficaram putos. Não, tá ligado? É assim mesmo, bicho. E cara, e só pra completar aqui, eu não estou falando que eu sou viciado em cinema inteligente, muito pelo contrário. Isso. Eu gosto de muita coisa idiota. Eu sou chato pra caralho. Eu só sei que tem coisas que eu gosto que são ruins e eu não fico considerando a porra do melhor filme. E normalmente as coisas que eu gosto que são tipo babacas de tão na cara assim, elas mesmas não se levam a sério, tá ligado? A porra do 300 se leva a sério e a porra dos fãs deles leva essa porra a sério, mas é horrível. Filha da puta. Então vamos lá. Alguém já tem na mente aí pra eu chamar ou pode ser na ordem aqui? Tá, ninguém falou? Foi. Vai lá, Geraldo. Foi. Fala, vou parar. Peraí, repete tudo que eu esqueci tudo agora. Cara, uma coisa que é odiado pelas pessoas em geral, só que você não liga tanto ou até gosta. Cara, nossa, pergunta difícil, velho. Poxa, não. Manda pra essa pessoa que eu não. Caralho. Vai lá, Vicente. Cara, eu tenho que pensar aqui. Puta que pariu, cara. Caralho. É que eu sou muito hipster, velho. Não, geralmente que todo mundo gosta, eu odeio. Não, assim, eu acho que assim, né? Não, o problema é que não é que eu até gosto, não, eu gosto muito. Tem coisas que eu gosto muito e muita gente odeia, mas aí é questão de opinião mesmo. Ou seja, uma coisa assim, pra ser, tipo, porra, tá ligado? Todo mundo odeia e eu até gosto. Ah, cara, talvez. É que você gosta muito e odeia, tá ligado? E, pô, vou evitar citar pessoas pra não ter discussão sobre isso, aquilo que a gente tinha comentado. Pois é, eu tinha pensado exatamente nessa pessoa, porque tipo, isso é a minha opinião. Cara, os filmes do Batman antigos são uma coisa que muita gente odeia, acha terrível e tipo, uma merda, eu não acho tão ruim assim, tipo, não é que eu não acho tão ruim de qualidade, eu, sinceramente, cara, não tem como. Eu até às vezes já forcei tentar não gostar, mas eu gosto assim, tá ligado? Pois é. Tanto eternamente como o Batman e Robin, que são duas bostas de filme, mas eu gosto. Sempre que passa, eu vejo. Eu engraçado, eu também, cara. Eu revejo eles e não fico com raiva, tá ligado? Não fico. Eu não, eu também não, cara. Mas, por exemplo, esses dias eu revi Demolidor e é um lixo. E é horrível. Eu também nunca vi. Caralho, é horrível, do mesmo jeito. O Batman e Robin continua horrível, mas é legal. Ah, puta. Ô, João, posso falar um negócio aqui rapidamente? Já que eu falei um pouquinho disso, eu posso... Eu vou falar uma coisa bem rápida, um negócio que eu odeio, que é, e assim, eu até entendo, eu não vou nem citar, até porque eu não li, o quadrinho que isso acontece, mas eu digo que eu odeio quando isso vem em discussão para outras situações, que é colocar o Superman perdendo do Batman ou de outros heróis que, em condições normais, nunca ganharia do Superman. Isso é uma coisa que me irrita muito, tá ligado? Sim, muito, foi no Cavaleiro das Trevas. É, eu tô pensando a mesma mas, coisa. Assim, eu não quero citar pegar o quadrinho, porque primeiro que eu não li o quadrinho e, tipo, disseram que nas condições que o quadrinho coloca, tem uma coisa plausível. Sim, é absurdo, cara, porque, tipo, o Batman não tem comparação com o Superman, tá ligado? Assim, não tem comparação herói, tá ligado? Cara, não tem, o que me incomoda é o Arqueiro Verde dar uma flechada sem um braço, sabe? Tipo, assim... Calada! Ah, mas isso é maneiro. Não, isso aí é foda. Não, é maneiraço, só que, pô, massa é muito velho, cara, é um massa velho. Ele puxa com o dente, velho, é até emocionante. Isso. Não, mas eu entendo desse jeito que depois entra no mesmo nível do 300 do pessoal não conseguir... analisar as coisas e sempre achar que o Batman é melhor, tá ligado? Não, tem todo um contexto pra aquela briga. Depois do... Eu tava lembrando da gente brigando na volta do... Quando a gente viu a primeira vez os Vingadores, a gente brigando na volta, porque você não aceitava que o Goku era mais forte que o Superman. É. Mas não é, velho. Claro que não, mas eu não sei. Não, mas então, quer falar? O filme Dark Knight, cara, o filme com o Coringa, Dark Knight, eu gosto muito dele, tipo, é um dos meus filmes favoritos de todos. Mas ele criou uma aura em cima do Batman, do Coringa também, nem se fala, né? Mas do Batman, das coisas assim, que, tipo, criou uma legião de fã que, porra, é foda, velho. Que assim, nada ganha dele, tá ligado? Nada mesmo. Não, dá uma raiva, cara. Dá uma raiva grande. Sim. Mas isso só vai piorar, tá? Vou te falar que os novos aí, essa coisa que você odeia só vai piorar. DCG, pra encerrar, manda um beijo aí pros seus fãs e fala até o pós-pod. Até o pós-pod, galera. Acelerador, vai. Os pedes. Aposta, eu não lembro o que é pra falar. Você tá pago? Não, eu tô ligado. Mas é porque eu não consegui pensar em nada de que, tipo, os outros não gostem e eu gosto. Posso falar o meu então? Talvez. Pode, fala o seu que eu vou pensar um pouquinho mais. Ah, Geralt. Beleza. Vocês lembram aquele. Vocês sabem Mad Max, né? Tipo, até saiu o último aí. Porra, Mad Max, top. Então, top, do caralho. Você lembra aquele outro filme que era Planeta Água e tal? Ah, Waterworld. Isso. Eu adoro aquela porra, velho. Todo mundo odeia aquele negócio. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. Pô, mas é que o foda é que o cara tem guerras, né? Que é isso que é o foda. Entendeu? Isso que é o foda, mano. O filme é assim, olhando. Cezinha tem guerra subir. Eu não tenho guerra. É o filme que eu adoro. Tipo assim, pô, a galera caga e fala assim, não, isso é cópia do Mad Max, é feio pra caralho esse filme e tal. Eu falo, pô, isso é legal, velho. Cheio das invenções, tem os girocópteros lá, os caras botando fogo em tudo. Então, cara, eu gosto muito do Waterworld, porque é tipo, é um filme maravilhoso, só isso. Eu odeio falar World em inglês. Eu também, cara, caralho, pô. É muito engraçado porque o R ele vai dobrar da mesma maneira que você fala girl, né? Mas só que é muito chatinho falar mesmo. Ah, o Geraldo é professor, cara. Agora que eu vi que ele tá mandando, quando ele eu tá mandando bem na explicação. Quando eu fazia curso de inglês, eu odiava escrever o world, porque eu nunca lembrava se era o R ou L na frente, tá ligado? Sim. Porra, sério, eu sempre ficava em dúvida se era R ou L na frente. Sim. Errado. Cara, é prática. Não, por sinal, quando eu fazia. Sim. Senador. Oi. Cara, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que dizer. Não sabe o que dizer. Infelizmente não. Então vou só me despedir mesmo. Coisas que eu odeio, senador. Pronto, vai. Diga aí, fala você primeiro aí, você falou? Não, não falei não, cara, mas eu sou o roxo, mano. Você é primeiro. Porra, cara, mas eu não sei coisas que eu odeio, o que eu gosto, que os outros odeiam. Fãs, já que você é o dono aqui do meu blog. Vai lá. É, galera, então aqui, eu quero inicialmente despedir, quero pedir desculpa aí pela falta de profissionalismo de nada, mas é que a gente, hoje em dia, não é fácil achar uma pessoa à toa que faça isso pra gente de graça, então a gente tem que se contentar. Gosto muito dele, ele é meu parceiro, a gente vai devagarzinho, vai caminhando, agradecer a presença do Geraldo aí, nosso ouvinte, participou. Cara, muito obrigado. É, nós aí. Ó, começou uma grande coisa, no final acabou com a gente, cara. Como assim, velho? Eu não entendi. Só Final Fantasy é foda. Cara, você... preferia que você gostasse de Che Guevara. Eu tenho uma camiseta do Che Guevara, mas ninguém entende a piada do negócio. Porque sabe aquele sabonete Protex? Tá escrito Proteste, com um negocinho de sabonete com a cara do Che Guevara e tá escrito para pessoas como tu. Aí tipo, compra o sabonetinho, sabe? Aí o pessoal que tem a camiseta do Che Guevara vermelha mesmo vem e fala assim: sabe que isso aí é maior desrespeito, né? Deu. Aham. Aí eu fico calado. E daí? Pô, e meu sonho, cara, é ter a camiseta do Red Sun lá do Superman, só que vão encher todo um saco com isso. Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que sim, cara. E tipo, são duas. Se você parar pra pensar, são duas paradas antagonistas na mesma camiseta, porque o Superman é meio que um símbolo americano, né? Aquele com a faca martela, né? É maneiro pra caralho. É maneiro pra caralho. É um dos meus quadrinhos preferidos e é maneiro pra caralho, né? Não, mas fica com Final Fantasy mesmo, não tem que o João falou não, pô, é melhor Final Fantasy que Che Guevara. É melhor matar os outros do que Final Fantasy. Mas Final Fantasy mata os outros, velho, cara. É, mata de tédio. Que bosta. Quando vocês vão rir da piada agora, eu vou começar a rir. Cara, muito obrigado aí, a participação aí no cast de vocês, que é muito bom. E futuramente eu vou estar lançando um projeto aí, quem sabe vocês participam lá também. A gente chamou pro nosso por isso mesmo, pra você editar e pra chamar a gente. Então, cara, agora vou voltar o seu Denada com o Guy aqui, pessoa. Uma parada que não é que muitas pessoas odeiam, mas eu gosto, e é tipo uma parada que a galera confunde quando eu falei mal do Panelinha, é que eu gosto muito de vendedores ambulantes, cara. Esses que entram no ônibus, essas coisas. Cara, ajuda muito minha vida. Você compra paçoca por R$1. Pô, isso é muito bom, cara. E tem muita galera que se irrita um bocado com o vendedor ambulante aí. Já vi muitos casos disso. Não, só minha. Sei lá, até diferente da minha vida. É, tipo, é uma parada que eu realmente gosto, assim. Tem vezes que eu junto o dinheirinho e espero um desses subir no ônibus, essas porra. É isso. Não tem nada com o Guy, galera. Peace. É. E eu gosto também muito de terminar minhas frases com peace, que eu acho que pega o espírito de já. Caralho, coisas que eu odeio. Devoto. Ai, nossa, lembrei. Pessoal. Meu Deus, esse pessoal é o pessoal mais irritante do da Terra. Meu Deus do céu. Caralho. Devoto de já. Eu conheci tantos da minha vida. Isso é muito chato. Mr. J, não pode. A gente fala mal então, pode ser? Show. A gente aproveita pra falar os extras, coisas que esquecemos. O Borges já confirmou a participação, então tá. Geraldo, muito obrigado aí pela participação, cara. Espero que tenha gostado. Vai ser sempre convidado aí. Obrigado. E queridos ouvintes, fiquem aí agora com o pós-pod. Quem vai editar esse podcast é o Geraldo, então mandem o feedback. Xinguem, por favor, se estiver ruim, podem xingar muito. Ai, bem. Ai, que desgraçado, né? Beleza. Eu, até pra me ver como é que é ter podcast, como é que é ser tratado como um lixo. Mas agora, já que eu estou acendendo nesse mundo, já tô cheio de fãs, tô chegando lá. Tô brincando, né? E fica aí com o pós-pós. Pop some more until I see my popcorn up into the shop next door. I love to pop, pop, pop, pop, popcorn. Poppy, poppy, poppy, poppy, popcorn. The best popcorn you'll ever, ever eat. Wow, we what a treat. That's my poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, poppy, popcorn. Vou lá então, Borginhos falando baixo aqui, como eu posso falar alto. O que que é isso, cara? O que que é isso? Não sei, cara. Mas é uma coisa aí que a gente não sabe definir, mas se chama pós-pod. Voltamos aqui, galera, com o Pós-Pod, após esse podcast muito bonito, falando sobre coisas que amamos muito, nos fazem bem. E consegui discutir com o Mr. J também, muito bom. Mas foi uma discussão bonita, foi uma discussão agradável. Sério, consegui discutir com ele. Mas... eu quero lembrar que esse podcast foi editado pelo nosso ouvinte Geraldo Miranda lá. Tá começando o projeto de podcast dele, pediu pra editar, pra... Editado por ele? Sim, ele pediu pra editar, pra receber dicas, essas coisas. Se você aparecer, você saberia das coisas, pô. Ah, e o Not There, pô. Não pude então, participar. Então, mandem um feedback da edição pra ele saber. E eu já mandei as coisas também. Acabei de ouvir o podcast. Tudo nos conforme. Ele já mandou já? Já, tá comigo. Porque eu só fiz umas pequenas modificações. É foda, né, boy? Gente, grandes estrelas aí da podosfera. Garoto começando, a gente dá um help, né, cara? Caralho. Humilde, eu falei com ele que o podcast dele é bom. Mentira, né, não. Sacanagem, na moral, o podcast dele é melhor que o nosso, assim. Pelo menos o nosso menino. Pelo menos que o nosso. A humildade. Ai, ai, foda. E aqui no Pod eu tô com o Borges, que todo mundo já conhece a voz do Borges. E aí? Ou confundi pra mim me perder. Sempre, né? Foda. E Baran, que acabou de cair de novo. Vamos ver se o Baran salve. Like, nos primeiros podcasts tem essa musiquinha, eu ri muito, na moral. Que tá no meio da fala, tá ligado? Aí tipo. Eu queria tocar bateria real, igual eu toco bateria no meu tempo. Eu toco muito bem, cara. Fica muito igual. Ok. Vou mandar o ultimato aqui, Baran. Baran, vamos Oi. Lá, velho. Oi. Aí, cara, conseguiu? Vai, cara. Vai rolar? Já tá no momento da apresentação. Manda um beijo aí pros seus ouvintes. Pô, um beijo para os meus ouvintes. Cheguei tarde para o podcast, mas que o João não esperou. Mas não, ok, cara, tá firmeza. Vara, você não sabe da nova. O Pós-Pod a gente grava uma semana depois agora. Ah! É, não é de outro podcast, é daquele mesmo. É do mesmo. É do mesmo. É que a gente é muito pontual pra lançar, você sabe, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, galera. É, antes de começar, pergunta básica do Pós-Pod, pegando o tema. Borginho, cita aí uma coisa que você odeia e por quê, vai. Cara, eu odeio o trânsito, porque é uma merda. Eu realmente odeio com todas as minhas forças. Sim, sim. Mas eu não odeio qualquer trânsito. Eu odeio, tipo, o trânsito... Tipo, é claro que aquele trânsito grande eu também odeio, mas tipo, o trânsito do cara que abriu o sinal e não abriu a porta, e ele não anda. Você é o típico motorista babaca que fica buzinando, tá ligado? Pô, moleque, abriu o sinal, o cara não manda. Claro. Pô, que eu buzino. Vocês querem spoiler do podcast? Não, eu vou ouvir depois. É só falar mal do Rio que vai dar certo. Ah, é? Por sinal, o vice do Rio de Janeiro, me perdoe, cara. O Mr. G deve ter expressado todo o ódio dele pro Rio de Janeiro. Ah, mas cara, mas eu também. Eu muito também. Baran, fala aí uma parada que você não curte. Deixa eu pensar. É. Não é que você não curte, sem que eu odiasse, sem que você odeie. Baran é uma pessoa tão boa, né? Gosta de todo mundo. É. Ah, cara, eu odeio comunista, cara. É. Porra. Tamo junto. Ok, você não me falou isso também, tá bom. Vamos lá então, galera. Agora sério? Vamos pra parte do feedback. Falou, mas aqui eu não brigo, não, só brigo lá. Aqui eu deixo, vou lá. Vocês podem falar. Tá. Vocês podem falar. Ah, obrigado, você é muito gentil. Eu sou o cara do bem, Vamos lá então, galera. Começando aqui a parte dos feedback, vou mandar aqui no e-mail. Nosso e-mail é qual, boy? lrpg@gmail.com. Não, porque tem lrpg nem a minha mãe. Ah, é verdade, esqueci. Merda. Mas tá desse jeito aí, cara. Caso queiram entrar em contato com a gente, em vez de ficar escrevendo um e-mail do diabo, vocês podem entrar lá no site, na aba da direita vai ter um contato, é verdade. Vai ter os contatos lá. Só preencher o formulário de contato. Vamos lá. O primeiro e-mail aqui é do Cris Martinez. Vamos lá. O assunto não tem? Vamos lá. Cris Martinez agora está seguindo você no Twitter. Então é esse o e-mail, galera. Sério? É sério isso? Não, eu vou no quarto aqui. Vocês gostaram. Bom, agora um e-mail sério, galera, porque não teve no podcast. Esse e-mail é do Vender Rodrigues e o e-mail é o seguinte. Peraí, qual é o nome dele? Vender Rodrigues. Ah, não, né? Isso é fake, com certeza. Ah, com certeza. Eu vou ler o e-mail aqui pra você. Tá bom, você tá preparado? Tô preparado, fala aí. Beleza, então. O assunto é desembarque lunar. Vamos ler aqui. Voltei pra espaço para o Vender aqui. Ótimo! Vou construir meu próprio desembarque lunar com jogos e prostitutas. Na verdade, esquece o desembarque lunar e o jogo. Ah, que se dane tudo. E a minha voz já tá se misturando com a dele, não preciso terminar, tá ligado? Pronto. O Baran, o cara que não aparece há anos, ele não deve ter entendido porra nenhuma que você, não, que você conseguir misturar a sua voz com fade in, fade out, vai ficar foda, na moral. Eu sou mito da edição. Baran, a gente tá tentando conquistar o recorde mundial de maiores mais programas com a mesma referência. Então a gente usa a referência do Vender no Futurama lá falando de desembarque lunar. Okay. Não tem lugar para o Vender, hã? Não, mas vou explicar, porque tem um site que você pode registrar seus recordes, entendeu? Então a gente realmente vai bater o recorde. E é isso, que vai ser o primeiro podcast brasileiro a bater algum recorde, então foda-se. Mais diferente, deve ser do global, né? Mais referências dessa cena. Não, do Vender. Certeza. Nossa. Bruno, corta aqui. Bruno, corta aqui. O João revelou todos os planos, os podcasts adversários vão habitá-los, vão fazer isso antes da gente. Eles vão ter que fazer quase 40 episódios com o mesmo referência, cara. Não, 20 episódios com o mesmo referência. Então, olha o que faz, hein? É. Então vamos lá, galera. Leia seus comentários aí, Barão. Pode mandar abraço. Pô, vou ler aqui do compilado dos momentos inesquecíveis. O Slag, o Desnecessauron, comentou assim: garotinho juvenil, jovem mancebo que nunca pôde conferir as maravilhas da televisão aberta brasileira do final dos anos 90. Na moral, jovem mancebo. Jovem mancebo, né? Não, mas não continua que ele fala. Aí ele colocou, começava no sábado à noite com o Sabadão, embora esse eu lembre que era de 2000, ele postou um link aqui do YouTube, que eu não sei qual é. Ah, mas vale, vamos ver o que é. Vale a pena, tá? Tem que juntar ali. Eu, se fosse vocês, clicava em todos esses vídeos. Um vídeo da Ellen Ganzaroli, a Felina Eita, é o nome do vídeo. Vê o vídeo, você não vai reclamar, não. Vale a pena. Depois ele vê. Ai, é um vídeo da Ellen Ganzaroli dançando de biquíni. Fazendo meio que pole dance, é isso. É o vídeo. É um vídeo de 6 minutos disso. É. Ok. Acho que é só disso, né? Eu achei pouco. O outro. Sim. O outro é um vídeo da Ellen Gazzaroli na banheira. Ou tá aqui. Que vídeo é esse, meu Deus? O terceiro vídeo é um vídeo chamado. Sushi. Que ele colocou um delicioso sushi erótico. Ah, meu Deus, sushi erótico. Isso aí é. O nível da TV brasileira, tá ligado? Ele Faustão, não foi essa forma do Faustão? Não, sério, vamos comentar esse vídeo. Isso, parece que sim. Garcia, eu acho que aquele. Esse é o nome do cara. Cara, tem umas três mulheres peladas, cheio de salmão cru em cima delas. E cara, isso era o horário nobre, cara. Eu duvido. É, pior bota. Que parece é isso mesmo. Aí a Claudia Raia faz uma pergunta assim: quando acaba, qual é a sobremesa? Slade, meus parabéns, Slade, na moral. Pior que aí. A cada dia um ouvinte melhor, esses vídeos vão estar no curso. Aí ele colocou assim: e se ainda você não gostasse, podia escolher uma entre 50 garotas dançando todos os dias fantasia. As minhas preferidas eram as Vanessas e as Fernanda Vasconcelos. E eu nunca tinha reparado na Ellen Rocha. Quem diria que eu um dia eu a achei como umzinha. Shame on me. 50 chibatadas. e ele postou o link do último vídeo. Esse cara tá... Mas esse último vídeo é mais fraco. Depois das putarias do primeiro, ele é mais fraco. É só as menininhas dançando o programa da... Aí ele colocou uma... Colocou uma observação ainda. PS... Para ver os vídeos é só tirar o espaço antes do ponto com, sua capivara, separei para não poluir demais a mensagem. Aí o Denada, muito sutil, chegou e comentou, pode postar o link direto, meu querido, eu sou culto e gourmet e só falo de internacional. É, tava explicando por que no meu post. Tudo bem, desculpa aí, né? Mas, pô, cara, se eu falar de putaria, se eu tá falar certo. De momentos de putaria da TV aberta, cara, porra, o post ia ser muito grande. Por sinal, tá saindo a parte 2 desse post, tá? Vai sair antes do podcast, só que a gente não vai poder ler os comentários amanhã, tá? Tá on, mano. Vai ser parte 2 do quê? Desse post aí, cara. Ah, tá. Boa, aqui é caça-nível, é boa. Aqui é caça-nível. Fez sucesso o post porque tem mulher pelada já. Por que não? Tá. Barão, então aproveitando que você tá aberto aí, pode ver nos vídeos do meu post enquanto morre aqui, ler os comentários dele. Porque você tava. Parei isso. Os bastidores aqui, você tava caindo. Eu e o Borja, a gente tava vendo os vídeos aqui e comentando. Ah, legal que vai estar ali. Eu lendo os comentários e o Barão, tipo, porra. É. Gostoso. Olha, a dança da buceta. Vai lá, mano. Tô vendo só uma hype primeiro aqui. Tá bem, não, bora. Vai, Borja. Eu tô querendo ver o vídeo de novo. Vamos ver o vídeo. Sobre post de violência. No podcast 38. Pô, só uma observação de que a Salma Hayek é bem delícia mesmo. Moleque, você vai falar isso de todos, mas ok. Um termo muito antigo, hein? Muito antigo aqui, travessa. Por sinal, a Salma Hayek... Você lembra do primeiro podcast da RPG? Caraca, primeiro podcast! Sim, ela era a capa. Porque eu não sabia fazer capa, só coloquei uma imagem. Por quê? Aí era a capa da Salma Hayek, pô. Cara, eu já fui muito apaixonado nessa porra, meu irmão. Vai lá então, vai lá, Bordinho, lê seus comentários aí. Então, sobre o podcast 38 de violência, Richard Pinto comentou. Ouvirei já esperando ressonar racismos durante o podcast. Com certeza. Certeza que ele vai ouvir isso aqui e vai comentar que a gente falou da Lei Aura, alguma coisa. É, Kim Caso Frustrado comentou, mas em como assim contratar qualquer um que o traje? Que, isso é referência a alguma coisa do podcast? Cara, eu falei que o HQ foi, contrata qualquer um. Ah, o Kim Caso é um dos novos contratados, tá? Tá certo. É, Richard Pinto comentou embaixo. Esses podcasts de discussões são os piores. Essas discussões nunca levam a nada. Ok. Você viu que esse Richard Pinto? Ele colocou o avatar do Luke Skywalker com o cabelo do Richard Pinto. É, são dois diferentes? É, cara. Ele tá sacaneando o Richard. Caralho, são dois Richard diferentes. É Richard e outro é Richter. Enfim. Slag necessário, sempre com seus comentários gigantes, comentou. Já que o Denada não curte muito textão, vou passar a mandar apenas testículos. Ok. Caroline meio que sumiu da metade pro final. Não sei se era sono ou de nada não deixando ela falar. Você nunca deixa ela falar, né? Calma aí, mano. Para com isso aí, cara. Porra. Que escroto. Que foi, cara? Que escroto. Vai tomando. Que escroto. Eu tive essa ideia agora. Foi muito bom. Ai. Vai lá, continua. Com certeza você não deixou a Caroline falar, coitada. Sim. Por sinal, nem ela, nem o Marcel, nem você. Você nunca deixa ninguém falar. Deixa eu ver quem participou, que eu vou falar que eu não deixei falar. Não vou deixar você falar também, não. Calma aí, não deixei nem o Borden, o Mr. J, nem o senador, né? Não, o senador eu deixei que ele é mais chato que eu. Nem a Caroline, nem o Marcel. Eu sou muito insuportável, cara. Sim, você não deixa as pessoas falar, cara. A pessoa começa a falar, você cala a boca, cala a boca. Sim, por sinal, Geraldo, me desculpe. Esse podcast agora eu cortei ele umas mil vezes. Porra, cara. Deixa os convidados falar, pelo menos os convidados. Deixa eles falarem, cara. Caralho. Vai lá. Ele continua aqui. Pena que ninguém lembrou do filme Um Dia de Fúria com o Michael Douglas. De 1993, ano que você nasceu, tá, João Novão? Na época em que Joel Schumacher ainda fazia filmes bons. E também nem vou falar que faltou Laranja Mecânica. E se disser que você nunca ouviu falar, eu paro de frequentar aqui. Não, a gente não é tão podre assim, né, Slay? Pô, fala sério. E infelizmente eu sou um dos seus que se influenciam pela violência. E se acham que ela pode influenciar as pessoas, sim. Mas claro que iria negar isso veemente. Por fim, um papo cabeça. Primeiro podcast que escuto de verdade, já que o último foi apenas leitura de comentários. E ele comenta aqui há um século, né? Eu acho isso maravilhoso. Esse cara se perde tempo, nunca ouvi. Sim. E ele faz um maior texto no comentário. E creio que é uma... Ele realmente perde tempo comentando. Né? E creio que uma possível explicação para matarem os próprios filhotes não... seja não terem conseguido um abrigo seguro que poderia ser invadidos por outros animais. É, entre parênteses. E como sabemos que não são poucos animais que comem presas que não tenham sido mortas por eles, pode ser uma explicação. Eu não entendi também. É um trecho que a gente fala lá dos animais que... Não, mas a explicação dele eu não entendi. Não, faz sentido, porque ali não é violência gratuita, tá ligado? Eles matam filhotes por falta de poder dar uma vida, entre aspas, certa pro filhote. Ah, tá. Tá ligado? Tipo assim, não vou poder te criar agora. Claro, caso você queira saber mais, ouve o podcast, filho. Ouve o podcast. Vale de ver o que tá. E aí, o Denado, como... eu que faço isso, né, Denado? Eu que faço isso. Moleque. Tá, não vou falar. Aliás, falando disso, vou soltar um spoiler aqui do futuro, hein? Se um tal de Mr. G aceitar, vai ter um podcast sobre punheta, hein? Ah, não faz não. Que isso, velho? Vamos evitar. Não, que isso, necessário. Não. Já tá no limite. Não, cara, vai ser bom. Eu quero ver o cara. A Slag não se contentou com o seu comentário anterior, fez outro aqui embaixo. Tô com sono, mas só queria dizer que sou a favor da redução da maioridade penal, valeu. Aí a gente de Pinto comentou embaixo, respondeu. Esse problema de criança que rouba e mata não se resolve com cadeia, se resolve com porrada. Aí, Richard, dá pro Bolsonaro, então. Ah, não, foi o Richard que respondeu. Aí, o Richard Pinto respondeu, dá pro Bolsonaro, então. Aí, o Denado falou embaixo. Dá pro Mr. G, então. Aí, tá bom. O Richard Pinto, olha, que final, olha que ele é... Eu falei, cara, ele é antítese do Mr. J, cara. Mr. J, né? Ele com certeza é contra a redução da maioridade penal. Ah, certeza. É legal, acho bonito. É, cara, que a gente tem que botar... Não, agora missão de vida, hein? A gente tem que botar no mesmo podcast o Richard Pinto e o Mr. J sobre um assunto completamente aleatório e ver se, tipo, eles vão acabar discutindo. Cara, o Richard Pinto, eu acho que já participou de dois podcasts aqui, hein? Só queria deixar esse aqui. Uhum. Não, mas como de Copa e mais um, que eu não lembro qual. Da Copa? Da Copa ele tava. Ah, o Mr. J também tava, eu acho. É. Se não, eu vou deixar os links aí dos podcasts pra vocês conferirem. Tanto pro nosso primeiro, pra vocês terem... Cara, sabe um fato muito curioso do primeiro? Nosso primeiro podcast, né? Se você entrar no link original, tá lá 740 ouvidos. 740? Não sei como, cara. Deve ser muito bot, hein? Puta que pariu. Pô, mas... Então a gente tá fugindo, então, porque o pessoal já começa pelo 1 e 1 é uma merda. Aí você repara que tem uma decadência firme depois, mas agora a gente tá resgatando, bot. Cara, a gente tem que deletar esse primeiro, cara. Não, deleta não. Eu gosto. Não, cara, os primeiros. Mas eles são ruins trash, não. Eles são ruins, tipo, ruim mesmo, tá ligado? Não, vamos ser sérios. O primeiro não é horrível. O do Dota, eu te falo do Dota e o primeiro Dota. O primeiro de política ali. Nossa senhora. Mas tem uns que são bons, cara. Ah não, cara. O de Merdeiros foi muito pica. A gente podia fazer outro tópico, né, no RPG, a gente fala assim, pô, de merdas, e o outro a gente fala podcast, né, a gente separa os que dá pra ouvir, os que não dá. Merdacast. Merdacast. Eu vou acabar fazendo isso. Então, avisinhos aqui, agora a gente tá com o nosso gameplay, que sai quase nunca, que é a jogatina aí. Tem outro que o Borges tá editando, não sei quando vai sair. Não consegue. E então se inscreva no nosso canal no YouTube, que vai estar no post aí, que eu ainda também não sei como coloca porra do nomezinho bonitinho no canal. Então, se vocês... Seu burro. Não, pra vocês terem uma ideia, se vocês querem se inscrever... Brincadeira, Alex, te amo. Vai lá. Vale no cuzão, meu. Morde a sopa, viu? Ai, xinga de medo, velho. Segue no canal lá, é só pesquisar o canal, hein? UCH maiúsculo, 9D maiúsculo, S minúsculo, 2Y, U maiúsculo, A, 9... Sacanagem. Clique no link aí e... Gordinho, nosso Facebook pra galera aí. facebook.com/lerpgreal Baran, nosso Twitter. Deu alguma ideia? Ah, pô, não sei. Não. Lê_RPG. E nosso feed vai estar aí pra você juntar com seu agregador. Mas caso você goste de emoções e queira escrever a partir da minha voz, vai lá, hein? 104.131.31.224/feed/. Pronto. Acabou. Barra feed barra. Barra feed barra. Sim, essa última barra realmente vai fazer muita falta. Vai fazer uma busca disso aí. E Baran, já que você tava muito tempo longe, normalmente é só o grupo que faz isso, mas vamos te dar essa regalia. Escolhe uma música aí pra gente encerrar. Pô, uma por música sinal, pra encerrar? Aqui em Inception, tá? Você tá escolhendo a música e ela já tá subindo agora. Ah, pô, maneiro. Então eu vou querer Maxi Truce, Nothing at All. É só um nome difícil pra eu ter que ficar pesquisando, tá ligado? Foi show de bola. Beijão, galera. Boa noite pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, mano. Valeu. I know there is nothing at all, it's taken me, I have to go. Why don't you give me a choice, just making me real today, to tie the knot that I've made. Why don't you let me invade the little room of your life, to tie the knot that I've made. Go on this way like you die, you got the powers of my right. Of my right. And this time I feel the rain.